Espírito Santo, meu consolador. Anaraba cante araba suia. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo. Diga pra ele ouvir. E mesmo assim, diga, moras em mim. Tu és santo, araba cante araba suia. Tu és santo. Que outra palavra? Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és. Deixa ele ouvir você falar pra ele, vai. Tu és. Procuro palavras. Procuro palavras pra te descrever. Espírito Santo, ele é teu amigo, conversa com ele. Amigo, abrigo, renovo, consolo. Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Sou dependente de Deus.